Comunicação sutil com o rei dos elementais do fogo, Jin. No início, o fogo pertencia aos deuses e sempre foi considerado como misterioso. A maneira como a fumaça se funde com o ar era considerada mágica, e mesmo hoje, para nós, há um grande significado no poder do fogo. Os seres do fogo, chamados de salamandras, permeiam todos os aspectos das nossas vidas e são muito mais variados do que podemos imaginar. Eles são encontrados em qualquer lugar onde haja calor ou uma chama. Mesmo as chamas das velas e das fogueiras podem ser locais maravilhosos para você se apresentar às fadas do fogo. Permita-se simplesmente relaxar e focar, olhando com atenção para a chama. Perceba como ela dança e se movimenta. Conforme você olha para o fogo, permita que a sua mente siga as chamas e você vai começar a perceber minúsculas formas que dançam dentro das chamas. Vai começar a ver faces aparecendo e desaparecendo. Existem qualidades que são universalmente atribuídas à maioria das fadas e espíritos do fogo. Em primeiro lugar, sempre onde houver um fogo ou alguma manifestação de calor, você poderá encontrar estes seres. Eles também aparecem aonde houver as cores alaranjadas, avermelhadas e amareladas. Ocasionalmente, eles podem tomar a forma de animais. Podem aparecer na forma de dragões ou outras criaturas míticas. Músicas e ritmos fortes também podem chamar a sua presença. Eles não são confinados a áreas em particular, nem a áreas de clima quente ou frio. Podem ser catalisadores dinâmicos da mudança e transformação, e são também agentes nos processos de destruição e criação. Eles têm as chaves das lições da vida após a morte e dos mistérios que rodeiam isto. Eles também podem proporcionar grande inspiração e percepção espiritual, e têm as chaves para os processos mágicos da alquimia. As fadas do fogo e os espíritos do fogo existem em todos os aspectos da vida, e não apenas naqueles aspectos físicos que envolvem o fogo em si. O fogo proporciona mais do que apenas calor. O fogo também traz a luz, nos habilita a ver. Conforme aprendemos a nos conectar com as fadas do fogo, também aprendemos como o fogo espiritual e físico funciona dentro das nossas vidas e da nossa consciência. Nossas percepções se expandem e começamos a ver as infinitas possibilidades de crescimento criadas pelo fogo das experiências das nossas vidas. existem muitos benefícios que vêm da conexão com as salamandras. Elas estimulam as paixões físicas e espirituais. Podem se tornar agentes de transmutação, transformação e regeneração. Estimulam uma maior compreensão do amor ao espírito e à nossa própria energia criativa na vida. Nos apoiam no despertar e no desenvolvimento e controle da energia Kundalini. Nos ajudam a perceber aquilo que deve ser eliminado e aquilo que vai nos ajudar a recriar as nossas vidas. Nos ensinam sobre os aspectos físicos e espirituais da alquimia. Estimulam a criatividade, a coragem, a visão elevada e o idealismo. Podem nos ajudar a evitar a dissipação da nossa força de vida através da indulgência nos prazeres dos sentidos. Eles nos ajudam a controlar as forças espirituais, o nosso fogo espiritual, de forma que possamos tornar a nossa matéria obediente àquilo que almejamos. A força do nosso fogo espiritual é a força primal da expressão criativa. Elas também nos ajudam a reconhecer as leis da causa e o efeito conforme vão se manifestando na nossa vida e na vida das pessoas que nos rodeiam. E também nos ajudam a desenvolver energias de cura. Podem nos ensinar sobre o verdadeiro significado, poder e aplicação do fogo para o nosso crescimento espiritual. Vamos então à meditação com o Rei dos Elementais do Fogo. Procure um local silencioso na natureza onde não seja interrompido. Um local ensolarado ou em frente a uma fogueira. Feche os olhos e relaxe, com várias inspirações e expirações profundas. Conscientize-se que com a sua intenção e com cada respiração, você está se aproximando do elemento fogo. Sinta o ambiente ao seu redor. Perceba como o sol ou as chamas do fogo dançam ao seu redor. Você consegue sentir como o sol te acaricia e te envolve? Inspire profundamente a energia do sol ou do fogo e saiba que estará chamando a sua salamandra pessoal para ajudá-lo no encontro com o rei do elemento fogo. Conforme vai relaxando, comece a visualizar a paisagem mudando com seus olhos internos. A partir de agora, você vai começar a atuar com sua imaginação ativa e saiba que, embora invisível, é uma força muito poderosa. Você se vê de pé na base de um grande vulcão. A terra sob os seus pés está carbonizada e ressecada. De vez em quando saem vapores das fissuras na terra. O sol bate forte em seu rosto. Toda a área parece ressecada e sem vida. Entretanto, você se sente energizado e sabe que isto não aconteceria se não houvesse algum tipo de vida no local. Apesar do sol estar quente, não chega a incomodar. Na verdade, você o sente poderoso e estimulante. Com cada respiração, parece que você absorve um pouco mais da energia solar, como se pudesse absorver e a seguir irradiar esta energia. Conforme respira profundamente, a terra treme sob seus pés. Você abre os olhos para enxergar o vulcão à sua frente. E de repente, chamas e vapor começam a surgir na boca do vulcão, preenchendo o ar com luz e calor. As cores das labaredas são intensas, tão fortes que o sol desaparece atrás delas. E então, de repente, tudo fica parado. Você não sente medo. Sabe instintivamente que, apesar de tal atividade, não há perigo. Na verdade, você está entusiasmado e se sente mais vivo do que nunca. Então, novamente, a terra treme sob seus pés. Algumas das fissuras e aberturas na terra aumentam de tamanho. Vapores e fogo saem delas. É lindo de ver. Você fica maravilhado com a dança das chamas saindo dos vapores da terra. E aí parece que isto está vindo em sua direção. A princípio, sem saber se isto vai te queimar, você acaba descobrindo, surpreso, que existe uma gentileza poderosa nestas chamas e isto te energiza em todos os níveis. Misteriosamente, é um fogo que não queima. Conforme se move em sua direção, vulcão e sol desaparecem da cena. Você se vê imerso no vapor rodopiante nas chamas dançantes. E isso começa a se transformar e você começa a perceber uma forma vaga no meio deste cenário. Parece até que o vapor e as chamas estão dançando em torno desta forma, como se toda a vida e a atividade partissem dela. E de alguma forma você intui que este deve ser Jin, o rei do elemento fogo. Você sussurra o seu nome, mais para si mesmo, mas as chamas respondem. Você sente um ar quente te acariciar, como se estivesse te respirando. Conforme vapor e chamas se transformam e se movimentam ainda mais, a figura no centro vai se definindo melhor. Você fala seu nome pela segunda vez, desta vez um pouco mais alto e definido, e na direção da figura. Em resposta, as chamas se elevam, aumentando de atividade e trazendo mais luz. O vapor começa a se dissipar. A figura fica mais clara ainda e começa a se movimentar. Na terceira vez, você canta o nome Jin, apaixonadamente, alto e claro, como se você estivesse em chamas. O vapor desaparece, as chamas sobem e também desaparecem. E Jin dá um passo e fica de pé à sua frente. Ele é alto e lembra um gênio tradicional dos contos de fada. Está vestido com laranjas e vermelhos brilhantes e você pode jurar que vê minúsculas chamas dançando em seus olhos. Sua face é forte e apaixonada, e dele emana uma energia em ondas, como o calor que sai do asfalto num dia quente de verão. De vez em quando, pequenas chamas saem de seu corpo e desaparecem. Ele faz sinal para que você o siga e você sente uma golfada de ar quente. Ele começa a andar em direção à boca do vulcão e você o segue. Na beira, você olha para baixo e vê a terra e o fogo derretidos e unidos na forma de lavas. Jim alcança o interior do vulcão e retira de lá uma pequena chama. A seguir, pega uma de suas mãos e coloca a palma para cima. Você sente medo e tenta puxar a mão, mas neste momento ele te olha fixamente e uma onda de coragem e força preenche o teu ser. Você se aquieta e ele coloca a chama na palma de sua mão. Você ri sentindo cócegas, mas não, a chama não te queima. Jim sorri ao observar a sua surpresa e maravilhamento, ao ver a chama dançando na palma da sua mão. Ele diz: o fogo é essencial à vida. Sim, ele pode queimar e destruir, mas também cria e aquece. Nem você, nem coisa alguma neste planeta poderiam existir sem a presença do fogo. Onde quer que haja vida, ali também vive o fogo, desde o coração da Terra até o coração do ser humano. Sua voz é preenchida com grande calor e compaixão. Você imaginava que o ser do fogo iria se expressar com a força de grandes fogos, mas não acontece assim. Ele diz: quando aprendemos a controlar as nossas paixões, adquirimos controle sobre aquilo que criamos. Quando não temos controle sobre nossas paixões e sobre nosso fogo interno, ficamos à mercê de qualquer fogo que estiver queimando. Sem controle, em vez de você viver a vida, é a vida que vive você. Portanto, a chave para o controle da própria vida é o controle do elemento fogo. Você deve desenvolver a coragem de dançar com ele, queimando tudo que está ultrapassado em sua vida e estimulando novos nascimentos. Jim retira a chama da palma de sua mão e a joga de volta dentro do vulcão. Ao tocar o fundo, chamas começam a sair deste ponto em ondas, formando um círculo de chamas, e no meio disto, imagens começam a se formar. Você vê como num filme, à sua frente, a Terra e o Sol, e o poder de seus fogos essenciais à vida. Vê as estações do ano e como as mudanças nas temperaturas catalisam estágios de crescimento de plantas, animais e humanos. Depois, enxerga dentro de si mesmo e visualiza o seu próprio metabolismo. Percebe como exercícios físicos vigorosos estimulam a atividade do elemento fogo em você. E percebe o quanto isto está ligado à sua vitalidade. As imagens mudam. Você vê as ocasiões em que manifestou coragem e foi bem-sucedido e se vê brilhando como fogo nestas ocasiões. Vê as ocasiões em que passou por grandes mudanças e vê o seu próprio fogo se expandindo para te ajudar. Vê todas as coisas que terminaram e pessoas que saíram de sua vida, levando com elas parte do seu fogo. E vê as tantas vezes em que novas pessoas surgiram, estimulando novas chamas e fogos dentro de você. A maioria dos humanos nunca chega a compreender como usar o meu elemento. Fogo dá coragem e força nos momentos em que você não pode contar com pessoa ou coisa alguma. Proporciona soltar aquilo que não é mais benéfico para nós. Permite-nos enxergar novas possibilidades. Sim, o fogo destrói, mas a cada destruição segue-se uma criação. Aprender a trabalhar com o fogo é aprender a seguir as suas próprias paixões e seus próprios ritmos. Cada fogo tem seu padrão de dança e seu próprio ritmo. Quando você, como humano, começa a respeitar e seguir os seus ritmos internos, o seu fogo se fortalece e você percebe que aquilo que não funcionava antes começa agora a funcionar. Conforme aprende a se sintonizar com este poderoso elemento e com aqueles de nós que trabalham e vivem dentro do fogo, a sua paixão pela vida aumenta. Você passa a reconhecer seus próprios ritmos de vida e descobre em si a coragem para segui-los. É então que sua vida adquire um novo brilho. E não importa quais sejam as cinzas das suas atuais circunstâncias de vida, você vai renascer delas como um fênix. Do centro deste círculo de chamas, uma única chama se destaca. Ela muda e se alonga, elevando-se no ar sobre o vulcão. Ali você vê se formar o mítico pássaro do renascimento, a fênix. A seguir, ele desaparece. Novamente, Jin leva suas mãos à lava do vulcão. Ao recolhê-las, você vê que ele está segurando um pedaço de sílex. Coloca na sua mão e, neste momento, chamas e vapor surgem das fissuras em volta do vulcão. O sol reflete tudo isso. Por um momento, você tem certeza que o flash de luz do sílex emite um som musical. Este é um sinal da minha promessa de trabalhar com você e ajudá-lo a se abrir para os mistérios do fogo, ele diz. O fogo é tão poderoso. Queima enquanto cura, destrói enquanto cria, apaixona e fortifica. Ao aprender a trabalhar com o fogo, estará aprendendo a manifestar suas maiores paixões. Aprenderá o que deve soltar para conseguir preencher a seguir. Ele é portador de grandes responsabilidades. Se aceitar isso, suas paixões vão crescer. Vai se tornar um catalisador na sua própria vida e nas vidas dos outros, para o bem e para o mal. Aprenderá a queimar o que não serve mais para que a luz do ouro em si possa brilhar. Vai perceber a lei da causa e efeito, manifestando-se mais claramente e mais rapidamente. Aprenderá alquimia física, emocional e espiritual. Seu ser antigo vai morrer, para que um novo ser possa nascer. Se não estiver confiante sobre este compromisso, deixe o sílex na beira do vulcão, pois ficará aí até o momento em que você se decidir a assumi-lo. A escolha é sempre sua. As chamas do vulcão se elevam ainda mais. Jin acena para você e caminha da beira do vulcão para o centro das chamas. Elas dançam à sua volta, crescendo e se tornando mais brilhantes, e de repente caem rapidamente na boca do vulcão. O único sinal que resta de Jin é o calor que se desprende das lavas. Você segura o pedaço de sílex à sua frente e o examina. Olha para as chamas dentro do vulcão e para os raios do sol que dançam em torno. O ato de atritar o sílex para fazer fogo é poderoso e significativo. Você inspira profundamente os fogos etéreos contidos no ar que te rodeia. Toma a sua decisão. E a imagem do sol e do vulcão começam a desaparecer. E a seguir você se vê de volta no local onde iniciou a meditação.